Eu te ripo, porque tu não és meu tipo, e eu contigo não fiz fé, podes dar marcha ré. O banzé eu sempre evito, pois não me fica bonito exemplar uma mulher. Vivo alegre no meu barracão, não preciso de mufilha, pois toda minha família consta de um chicote, de um facão, de uma riba ainda donzela, que vai ter sua função. Por isso eu sempre digo, toma cuidado que eu te ripo, porque tu não és meu tipo, e eu contigo não fiz fé, podes dar marcha ré. O balzé eu sempre evito, pois não me fica bonito exemplar uma mulher. A mulher que mais a gente preza, por capricho nos despreza, acontece sempre assim. De contrastes o mundo anda cheio, e a mulher que eu mais odeio é quem gosta mais de mim. Por isso eu sempre digo, toma cuidado que eu te ripo, porque tu não és meu tipo. Pode estar marcha ré. Tanto tu disseste que escutei, que não achas a leitura, mas só acha quem procura. E agora, para ter certeza, vais provar toda a dureza desta madeira de lei.